swimming. Um programa de João Gouveia. Paixão e dor são algumas das palavras que melhor descrevem esta forma de expressão musical. O flamenco condensa a história de um povo que sempre viveu oprimido e marginalizado. Exprime pelo canto e pela dança as experiências da vida. Entre muitas teorias, a palavra flamenco pode advir do árabe Fela Mangu, que significa camponês desterrado. Falá. A palavra flamenco poderá alternativamente derivar do termo lameante, flamejante, ou da gíria novecentista para arrogante, pretencioso, designando os ciganos. Mas por que eram os ciganos designados por flamengos? Talvez porque certas famílias ciganas receberam privilégios reais em recompensa de serviços prestados no exército de Flandres. Graças a documentos assinados pelo rei em seu nome, elas não eram alvo de perseguição e podiam instalar-se onde quisessem e praticar livremente o comércio. Algumas destas famílias ciganas vieram para a Espanha e procurando não ser confundidas com as outras que eram alvo de perseguição. Ay, que lo tengo que escribir. Hijo al santo, I'm a darba, darba, darba. sorbondo. Ay, el martillo, cose moca y yo, le pido al santo cielo. Ay, no me haga, ama, ardecio, darba, darba, darba, darba. Caerá no haga hoy. ganhar repúdio, não me vou. Aunque me pela palavra. Porque usted no soy el bueno, hermanito, ni tampoco bueno cristiano. Ya tanto can, ay, ambo campana, Dios. Se la debo y tanto. A la pobre tica primita, ay, hermana. Y a otro están quitando. que grande hoy la libertad. Oh! Este género musical formou-se originalmente entre famílias de etnia cigana no século XVIII, assentando as suas bases rítmicas, musicais e poéticas na riqueza do folclore andaluz, resultado da mescla cultural dos povos que habitaram essa região ao longo da história, nomeadamente árabes, judeus e ciganos. É um género que integra diferentes elementos. A estrutura musical do flamenco tem na sua gênese marcas de influência árabe e indiana, particularmente no arabesco, que se define como uma extensão de vogais e prolongamento vocal de sílabas nas notas musicais, expressão de uma profundidade sentimental que se sobrepõe à palavra cantada. Existe também uma componente muito importante de improviso vocalizado que é comum na música árabe e indiana. A língua cigana, ou romani, da qual o caló dos ciganos de Espanha é um dialeto, faz parte da família de idiomas indianos, nos quais se inclui o sânscrito e o hindi. Nas suas origens, era constituída apenas pelo canto, sem qualquer acompanhamento instrumental, com exceção de um pau seco que batia ritmicamente no chão, criando assim uma estrutura rítmica propícia à exteriorização de sentimentos como o desgosto amoroso, o desespero, a encarceração e a morte. A guitarra, ao surgir mais tarde, permitiu ao flamenco todo um novo conjunto de ambiências sonoras que variavam conforme o sentimento musical. A variação deste estilo tem várias vertentes denominadas: o toque airoso, que representa uma melodia alegre e ritmada, brilhante, com uma sonoridade mais metálica; o toque gitano, ou flamenco, mais profundo e bastante expressivo, com notas de ênfase e contratempos; o toque virtuoso, que exige uma mestria excepcional e explora o uso excessivo de efeitos sonoros; o toque frio, que, sendo o oposto do toque gitano, tem um toque menos expressivo com um tom mais sombrio. Alguns intérpretes deste instrumento são mestres deste estilo e conseguem transportar toda a energia e emoção para o ouvinte quando o tocam, como é o caso de Paco de Lucia, Vicente Amigo, Carlos Montoya e Pepe Romero, entre outros. Que viene un segador, segaba los trigos nuevos, y el sudor se secaba con el pañuelo, con el pañuelo, mare, con el pañuelo, con el pañuelo. Un segador segando los trigos nuevos. Buenas noches, Hace. Ajú, qué luna más clara. Vamos a ver, Lunaria, a ver si te portas bien y la mano sube una. ¡Y yegua! ¡Vamos, hombre! ¡Venga! Esta noche es la trilla porque la luna traje promesa de amores y buena fortuna. A mi yegua lunaria le voy a poner campanilla de plata, citrilla bien. Yegua, ay qué bonita es, ay yegua. Mula, vamos. Anda mulita torda, arre platera. Ay, a la hija del amo, si me quisiera. Sí, vamos, qué valiente, qué valiente. ¡Ale! ¡Sí, vamos! El sol viene quemando, vámonos ya. Mulita coronela, descansa. Yeah, y bueno, so, bueno, bueno, bueno. Cuando se tiene una pena, metida en el corazón. Dale. Tengo una pena escondida, la canto porque me ahoga, que la pena es compartida. Si se canta en una acopla, ya viene el día que no se note la pena a mí. Ah! ando cortando viña. Sua intensidade emocional, a dança flamenca ou el baile flamenco consiste no movimento expressivo dos braços e o bater rítmico dos pés marcando passos, movimentos subtis da anca seguido de rotações, levantamentos circulares das pernas do joelho para baixo, rotação dos braços, pulso e coluna vertebral em espiral e o estalar dos dedos. As combinações destes movimentos podem ou não ser realizadas em simultâneo. No flamenco original ou clássico, são por vezes improvisados durante a interpretação e esta apresenta uma extrema emoção na qual as expressões faciais e a dimensão representativa são fortes. Exprimem-se sentimentos fortes. Conta-se uma história. O intérprete revela a sua dor pela perda de alguém, por um qualquer acontecimento dramático. Estas características foram herdadas de Zambra, ou Zambra Moura, que seria uma dança praticada por mouros, mais uma das influências do flamenco, que ainda é procurada no sul de Espanha a sua forma original. O bater rítmico dos pés e os movimentos dos braços e mãos será a influência indiana, nomeadamente da dança Kathak do norte da Índia. Esta dança teve um impacto mais substancial na dança flamenca pela sua organização coreográfica no espaço, posicionamento dos membros e suas rotações, bem como na marcação de um compasso com os pés. Vamos agora basear-nos no estudo de Olímpio Nunes sobre o povo cigano e dele destacar a parte sobre a música desta população do sul de Espanha. A música cigana espanhola goza da fama universal, mas esse é um fenómeno muito recente. No entanto, já existia no tempo de Cervantes. A heroína da sua Gitanilha encantava o público cantando siguirias e romances. Esta música, canto rondo flamenco, foi por muito tempo quase ignorada dos não-ciganos. Alguns cantores gitanos tornaram-se célebres e pelas aldeias aproveitando festas locais e romarias para divertir as classes inferiores. Conta-se que o rei Fernando VII frequentava, nos hostales, como incógnito, esses cantores, nos arredores de Cádiz. Em 1860, fundou-se em Sevilha o primeiro Café Cantante, em que quase todos os artistas eram ciganos. No século XIX, pouco a pouco, impôs-se a arte flamenca, arte andaluza, que é em grande parte cigana, com base no canto rondo. Os musicólogos espanhóis reconhecem neste canto flamenco elementos orientais, uma tradição andaluza com mescla de morisco e hebraico, que os próprios ciganos absorveram. A música cigana é, na Espanha, uma música instrumental relacionada estreitamente com a dança. A dança foi sempre uma das atividades ciganas que ofereceu um grande atrativo ao público de todas as classes. Já nas tapeçarias de Tournai, do século XVI, figuram danças ciganas. Jovens ciganas de longos vestidos ornamentados a ouro e guizos nas mãos, ou com grandes decotes que mostram os seios, acompanhadas por um cigano que toca flauta ou tambor. Os ciganos dançavam nas cidades, nas ruas ou nas praças públicas. No tempo de Henrique IV, ciganas de longos cabelos negros flutuantes dançavam e cantavam, rodeadas de grande concurso de povo. Numa festa do Palácio de Fontainebleau, em 1607, dançaram algumas ciganas. Os príncipes de Condé deram entrada e proteção a uma célebre ciganita de nome Leonce, de 16 anos, excelente dançarina, comparável à preciosa de Cervantes. A Marquesa de Sévigné recebeu em 1671, no seu castelo de Rocher, um grupo cigano que dava espetáculos de dança. A Marquesa ficou encantada com a arte de uma cigana dançarina, que, aproveitando a circunstância do favor, lhe pediu pela libertação de seu avô cigano, que estava condenado nas galés. Molière, no seu Mariage Forcé, fala de ciganas, dançarinas e cantadores. Refere-se que o próprio Luís XIV, na apresentação de peça, teria dançado em traje cigano. Em vários balés da corte de Luís XIII e Luís XIV, figuravam ciganos e ciganas. Não só Luís XIV, como vários nobres, figuravam nesses balés vestidos de ciganos. Alguns ciganos não só davam espetáculos, mas também lições de dança. Os ciganos percorriam os caminhos e acampavam junto das cidades e exibiam-se ou ensinavam sua arte. Era la fuerza Thank you. pasar. Ay, qué triste corazón el mío. Ay, y que como me lo maltrata. A dança cigana era muitas vezes um elemento das festas religiosas, dos divertimentos públicos ou privados. Tal aconteceu em 1560, nas festas de casamento de Filipe II em Toledo. Outro tanto, durante o século XVII, em Granada, na festa do Corpo de Deus. A heroína da Gitanilha, a Ciganinha, uma das novelas exemplares de Miguel Cervantes. Chamava-se Preciosa e era a mais excelente dançarina que pode encontrar-se no mundo cigano. Inicia a sua carreira em semelhante ocasião, na festa de Santa Ana, padroeira de Madrid, num bailado formado por 8 ciganas, 4 velhas e 4 jovens. Preciosa não dançava apenas nas festas religiosas e nas ruas, mas também nas casas particulares. Na casa do magistrado Cavaleiro de Santiago, na célebre dança da Sarabanda, Preciosa apareceu lasciva e escandalizou as autoridades eclesiásticas, e o Conselho da Coroa interditou-a depois. Algumas jovens ciganas, extremamente lindas, de olhos meigos, cantavam para os estrangeiros várias siguirias, com expressão e agilidade admiráveis. A maior parte das vezes, as dançarinas limitavam-se a acompanhar-se de pandeiretas e castanholas, com estalos dos dedos e taconeados. Na primeira metade do século XIX, as danças espanholas tiveram um crescente acolhimento. Os turistas estrangeiros, amantes do folclore local, faziam delas motivo de interesse. Estas danças têm um caráter oriental e solene. Os seus movimentos graciosos e expressivos constituem uma verdadeira pantomima. Até aos nossos dias, as cuevas de Granada são uma atração turística e pouco mais. poeta. Mientras más pinté tu nombre en mi voz. artista francês de meados do século passado, assistindo a espetáculos nas cuevas, encontrou danças muito lascivas, comparando-as às do Nice e de Constantinopla. Alexandre Dumas, pai, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, etc. puderam apreciar tais espetáculos em Granada e prever a sua influência. Hoje, os turistas que vão à Espanha terminam, infalivelmente, nas cuevas, ou num cabaré onde dançam ciganas. Os ciganos acabaram por simbolizar a Espanha aos olhos dos estrangeiros e os termos flamenco e agitanado são sinónimos. Resta saber o que é que o folclore andaluz ficou a dever aos ciganos. O domínio musical do Canteiondo é riquíssimo e poderá aparentar-se com as músicas folclóricas mais diversas. Profundos traços árabes pelo longo contacto com mouros da Andaluzia. O elemento judeu tão importante na Espanha de outros tempos. Talvez a liturgia bizantina, conservada pela Igreja Espanhola até ao século XI. Não podemos ainda esquecer que as dançarinas de Cádiz já foram celebradas pelos poetas latinos Marcial e Juvenal do século III. A mí me marca tu luz, Dios mío. A mí me marca tu luz, Dios mío. Un caminito tan claro, maíta de la mía, se entraba más, añade prontito un seco purecillo. Thank you. mi morena al pelo. Tiene mi morena al pelo, negrito como jalandría, lo mismo que versión. No se dice ni adiós. Y no se dice ni adiós, pero después que han pasado, vuelve la cara. Tirar cosas, yo no quiero claveles, le mola. Walter Starkey refere que os ciganos tomavam parte na procissão do Santíssimo Sacramento em Guadalajara. No século XVII, os ciganos participavam na festa do Corpus Christi em Granada. A gitanilha de Cervantes dançava em Madrid na festa da padroeira da cidade, Santa Ana. É ainda Cervantes que nos diz que os seus ciganos eram convidados para participarem em toda a espécie de festividades nas povoações. Hoje não é fácil fazer ideia dessa música e dessas danças que desapareceram. Diz ainda Cervantes que os instrumentos acompanhantes eram apenas as pandeiretas e as castanholas. A voz dos cantores e os pés dos dançarinos faziam o resto. Isto não nos surpreende, se tivermos em conta que atualmente as suas danças e músicas dispensam instrumentos, exceptuando a guitarra, que os ciganos teriam conhecido no sul de Espanha. O bater das palmas e o taconeado é essencial. Nos países balcânicos usavam a balalaica e o violino. É ainda Cervantes que nos fala do que cantavam e dançavam os ciganos. Vilancicos, coplas, seguidilhas, sarabandas e romanças. Também Gil Vicente nos fala de algumas danças do tempo, que não sabemos exatamente como eram. Apenas temos conhecimento de que algumas eram eróticas e lascivas, a ponto de chegarem a ser proibidas, como a sarabanda, que se julga de proveniência oriental. O fanático teólogo espanhol, Moncada, preconizava que os ciganos faziam pregar as almas dos vassalos de sua majestade, com os seus cânticos, atitudes e danças lascivas. Os vassalos de sua majestade pareciam não se preocuparem muito com esse perigo para as suas almas. E os nobres e personagens que não queriam misturar-se com o populacho nos seus divertimentos mandavam vir aos seus solares ciganas, dançarinas para divertir os seus convidados. E não era raro tomarem-se de amores por algumas sedutoras gitanilhas, a troco de certos favores a seus familiares. A influência da música e da dança cigana teve tal importância em Espanha, que os próprios espanhóis foram levados a imitá-las e até a tomá-las como suas, alterando-as a seu modo. A influência estendeu-se até ao vestuário e a alguns hábitos de vida. Assim surgiu o gitanismo, que caracteriza os andaluzes e fez que facilmente se viesse a confundir o vestuário cigano com o andaluz ou sevilhano. Por esta forte influência, o folclore cigano rapidamente se comercializou no século XIX. Todos os artistas que visitavam a Espanha dirigiam-se a Granada para assistir às danças de Sacromonte. Venga a nosotros, oh. Ay, ay, Y Dios mío, y como nosotros os perdonamos a nuestro deudores. Y no nos deja la canto porque me ahoga. La canto porque me ahoga. Que la pena es compartida, que la pena es compartida. se canta en una copla. Que tanto yo ve, que a mí me duele los brazos de siempre recoger, que a mí me duele los brazos de siempre recoger. Gil Vicente, na sua Farsa das Ciganas, no começo do século XVI. Apresenta-nos quatro ciganas que cantam e dançam. No século XVII, também o poeta Diogo Camacho se refere a danças ciganas. Na Turquia, no século XVII, a dança era uma das profissões mais características das ciganas. Na capital havia mesmo dançarinas ciganas de profissão, que se contorciam artisticamente. Também no Egito, no século XVIII, há referências a dançarinas ciganas que se exibiam em público ou em casas particulares de muçulmanos ou cristãos coptas. Sabemos que os músicos e dançarinos ciganos eram convidados para muitas festas religiosas e profanas. Otro no tarda en venir, deja que te elogie. ¡Hola, Isidro! De eso a eso en el campo de luna a luna contigo de eso a eso en el campo de luna a luna contigo. Ay, qué bien suena tu nombre. Ay, qué bien suena tu nombre debajo de lo vivo. Cóseme, niña, un pañuelo. Lávalo, niña, en el río. Con el reflejo del agua. Con el reflejo del agua tu sol será más limpio. Con el reflejo del agua, con el reflejo del agua tu sol será más limpio. Tan blanco parece a mí me frío. Desazo en el campo, bajo el fuego. Thank you. y a fuerza de tropezar es como un señal a la vida que anda grande son la caída y los palos oh. Manuel de Falla admitia que o cante jondo seria uma mistura de elementos árabes, litúrgicos e ciganos que se fundiram no candingo andaluz. O que nos parece é que o papel dos ciganos na Espanha foi o de conservar e perpetuar a riqueza folclórica que, sem eles, se teria perdido. O primitivo folclore cigano ter-se-á perdido há muito, absorvido paulatinamente pelo folclore local, de que os ciganos se tornaram menestreis. No século XIX, reaviva-se o folclore andaluz, graças aos ciganos. As tabernas frequentadas por eles transformam-se em cafés cantantes. E de novo esses ciganos passam a viver da música e da dança. Nasce o flamenco, passará a simbolizar a Espanha e a considerar-se a música étnica dos ciganos espanhóis. Deles saíram os melhores intérpretes do flamenco: Ramón Montoya, El Murciano, Paco Aguilera, Manuel Torres, Rafael Heredia, Niña de los Pienes, Pastora Imperio, Carmen Amaya, La Chunga, Lola Flores, etc, etc. Reinhardt ou Manitas de Plata são universalmente conhecidos. ¡Gracias! presenció la noche que te entregaste a mí. El mundo pasará, quién sabe dónde cabí. Yo te buscaré por tierra y por mar. Olvídate de todo menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de mi alma los besos que te di. Los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. De la negra Tomasa, ay que cuando sale de casa, ay que triste me pongo, ya y estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia, que cuando baila esta negra, yo no sé qué me pasa, ay, ay, ay camarada, y esta negra linda camarada, que a mí me da verongo, y esta negra linda camarada, que a mí me da verongo, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go. Mandinga, que quiere go, mandinga. Ay, mamá, que me gusta la comida, que esta negra cocina. Ay, mamá, que me gusta el café, que esta negra me cuela. Mamá, que me gusta el balanceo de esta negra sabrosona, cuando baila el baile, ¿qué le pasa a mi persona? Ay, ay, ay, camarada, y esta negra. Que a mí me da verongo, que esta nena linda camarao, que a mí me da verongo, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga. Ay, que come vaya tiempo, que día de seis, ay, me negra linda, linda, linda, pero linda, de que quiere. Con agua. nossos dias está-se a assistir a uma separação entre o canto yondo, mais clássico, dominado pelo turismo, e o canto gitano, que é aceito pelos diversos grupos ciganos que continuam a viajar e se vai diversificando do andaluz. O cigano só consegue exteriorizar os seus estados íntimos de espírito após ter tomado um pouco de álcool, nos casamentos ou encontros de família, depois de terem comido e bebido o suficiente para se sentirem desinibidos. Falam de amor e da morte, sem receio de tabus. Para os ciganos, a música é uma atividade quase religiosa. Na música instrumental, no canto ou na dança, o cigano é um virtuoso. Um artista na melhor acepção da palavra. Como o bruxo, ele não duvida da sua profissão. Ele identifica-se com essa atividade. O flamenco andaluz é o mais elevado expoente da música gitana e com ele se identifica. Cantado pelo cigano, reveste-se de um certo esoterismo que não transparece no espanhol andaluz. Um músico cigano diz que o cigano toca, canta e dança para se divertir, mas quando o faz, sabe imprimir-lhe certo sentimento, certa nostalgia, certo tom dramático que o distancia daquele conceito que nós damos ao divertimento. Uma música sem peias académicas. Não sabemos se o flamenco será ou não de origem andaluza. O que nós pensamos é que foram os ciganos que o perpetuaram e lhe deram uma expressão única. Segundo Manuel de Faia, o flamenco teria como elemento base o uso do canto litúrgico da igreja, a influência morisca e o contributo oriental trazido pelos ciganos a partir do século XIV. São os ciganos, diz Faia, que dão forma definitiva ao canto yondo. Federico García Lorca acrescenta: não quer dizer que este canto seja puramente cigano. A influência andaluza é também notória, mas é a simbiose da alma cigana com a cultura ibérica que dá ao flamenco toda a sua riqueza. Ele será um canto puramente andaluz, que já existia em germe nesta região, antes da chegada dos ciganos. Apesar de alguns estudos sobre o flamenco, parece que as suas origens ainda não estão claras, embora Manuel de Faia afirme que a sua origem é indiana. Thank you. hacer. Estabelecer as fronteiras do flamenco. Duas orientações mais genéricas são a chamada forma tradicional e a forma moderna. A diferença é marcada, o modo tradicional de ser e a intuação dos puristas que acreditam na manutenção do flamenco como tem sido realizado ao longo da história. Estes puristas opõem-se à inovação, correspondendo esta à assinatura de quem deseja a música evoluindo no modo moderno, aceitando influências e transformações. No entanto, em ambos os estilos, o flamenco tem a sua identidade nos cafés cantantes, que eram tão populares no final de 1800. Desde Desde então, cantores, guitarristas e danças têm avançado a sua habilidade e técnica. Os guitarristas foram os primeiros a aumentar o seu repertório com falsetas, movimentos incrivelmente complexos e rápidos que são características do flamenco. Quanto ao futuro do flamenco, quem sabe? Hoje a fusão de géneros, como o jazz, a salsa ou a bossa nova, tornaram o flamenco um género com propensão para se cruzar e para acolher novos instrumentos. No entanto, continuam a existir muitos puristas que recusam essas mudanças e fazem a arte de maneira tradicional. Este programa teve locução de Joana Ratão e João Gouveia. Eu vi um dia um paraíso em busca da sombra. Realização de João Gouveia. Ai, ladeiro, amém.